sai do rio. O repertório do arqueiro Bodó. Sucesso, filho de mamãe. É na pegada do rio. Criei um aplicativo pra acessar a internet. Convidei só as novinhas mais top do 07. Em menos uma semana o aplicativo bombou. Até pro telefone a gente fazia amor. Criei um aplicativo pra acessar a internet. Convidei só as novinhas mais top do 07. Uma semana o aplicativo bombou. Até pro telefone a gente fazia amor. E foi aí que começou a confusão. A mulher só reclamando que eu não dava atenção. E foi aí que começou a desconfiar. Ela descobriu a senha do meu celular. Tome tapa na cara e tome puxão de cabelo. Olha enquanto ela me invadia, eu entrava em desespero. Tome tapa na cara e foi aquele quebra-pau. Yeah.